nós éramos carne então. Queríamos sonhar, mas os olhos teimavam abertos. Em movimentos graciosos, roubávamos mais um dia à morte. De mãos e pés descalços, mesmo que hoje já não chegasse. Esse lento sangue confessando relâmpagos, essa hora dedilhada de exaltação, contou um incisivo álbum de uma morte de chumbo, em esconderijos que a traição do desejo escavou para nós. Deveria escrever-lhe uma carta, endereçar-lhe um poema. Mas minha pena é pequena para tanta ambição. Um morrão em vez de arranjos poéticos, um desacerto literário, um desgaste sem arte de traços de tinta. Apenas isso, e nada mais eu poderia oferecer. A trincheira da ilusão sonha telhados que sonham céu, trovoadas sobre o espanto de flores que já não estudam abrir-se ao asfalto do tempo, à estratégia maquinal desse lento sangue que nos impele e nos contrai a nítidas madrugadas frias, onde o veneno do milagre noturno chama o nosso nome num eco contínuo e de pedra. Da negação do corpo. Hoje chegamos descalços para o desarrumo do asfalto dos dias. Nós, na nossa movimentação esquádrica de chacal.